de encontrar uma advogada na complacência fácil. E conferindo-lhe posição de superioridade, nela se apoia para a dilatação de todos os erros. A primeira deseja uma campanha para os maus caminhos. A segunda aprova em vista da falsa situação de destaque em que foi colocada. Daí, o veneno sutil da ociosidade, que sempre busca os conselhos de sua mentora para fazer em seguida as ocultas o que bem entende, voltando sempre a se aconselhar novamente. Reportando-nos ao ensinamento de Paulo, não queremos fazer que a rebeldia ou a ignorância devam ser sumariamente condenadas, quando a própria heresia tem por vezes a sua tarefa. Elas merecem uma ou outra admoestação. Devem ser credoras de nossa atividade fraternal. Mas passado o tempo em que nosso concurso era suscetível de lhes restaurar as estradas, não será justo dar-lhes força para a irreflexão. Temos igualmente o nosso roteiro e as nossas experiências. Estacionar com elas na falsa atitude de conselheiros seria desempenhar o papel da complacência frente à ociosidade criminosa. Esse é o texto de Emmanuel. E assim, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu enfim posso dizer: bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Vocês hoje estão percebendo que o Wilson está com uma voz comedida, né? Porque realmente ele trabalhou até 3 horas da manhã na Festa das Nações, pegou uma gripe danada, né? E está realmente fazendo o possível hoje para estar aqui conosco. Então vocês não estranhem, inclusive, se em algum momento ele engasgar, e aí eu assumo aqui a coisa e vamos levando esse até o fim o programa. Que nós possamos fazer um bom programa, que nós possamos refletir a respeito dos conceitos espíritas, e em cima dessa reflexão que nós possamos sempre tirar o proveito de lições como essa, que traçam paralelo com relação ao conselho, à admoestação e à preguiça e à ociosidade, né? Porque, na realidade, quando nós fazemos uma admoestação, nós estamos chamando o nosso interlocutor a uma reflexão. Agora, todo ser humano que você convida a uma reflexão pela primeira vez, pela segunda, se você fica dando importância demais, insistindo naquilo, realmente vai criar um círculo vicioso. E o principal é que aquele espírito, uma hora ele vai acordar, né? Quer dizer, aquela falta de reflexão momentânea, vai chegar um momento que, através de mecanismos naturais, ele vai ser levado à reflexão. Agora, você não. Se você fica patinando em relação a coisas que não vão dar em lugar nenhum, vamos aproveitar essa energia para outras coisas. Não que você vai parar de investir naquele cidadão, não. Aquilo lá, o tempo vai se encarregar dele. Agora, o tempo que você tem, você vai investir em outras coisas. E quem de nós não tem milhares de outras coisas para investir, né? Então, nós constantemente nós temos que fazer escolhas, e essa é uma delas. Admoestar o suficiente para que, se aquela criatura se em sua breve reflexão, detectar por que está empacada, que ela saia daquele lugar comum. Agora, se a pessoa insiste naquilo, realmente é perder tempo, e nada de ficar aconselhando, porque é que nem pedra, né? Martelo em prego. Quanto mais você bate, mais você vai afundando aquilo lá. E é interessante, né? Porque na citação de Paulo, nós temos aqui que depois ele, a orientação é: depois de uma e outra admoestação, evita-o. dizer, é exatamente o que você está dizendo, Luiz, que a gente fica tentando, muitas vezes, transformar uma pessoa, quando, na verdade, a gente vai perder energia, simplesmente, porque ele não está pronto, ele não vai mudar. Mas também tem um outro aspecto. Será que, quando a gente fala em aconselhar o outro, como a gente pode ter certeza que nós estamos aconselhando da melhor maneira? Será que nós estamos indicando o caminho mais adequado? Então, é por essa razão... A forma mais adequada. É a forma mais adequada e mesmo conteúdo, porque talvez o que nós não... É evidente que a situação ideal seria que nós vivêssemos em equilíbrio, que estivéssemos sempre bem relacionados com a espiritualidade, inspirados, para que pudéssemos aconselhar uma pessoa diante de uma atitude que você vê que está equivocada dela. Mas será que nós estamos cultivando essa relação adequada com os planos superiores para que possamos carregar essa verdade desse conselho realmente produtivo? Então, daí a necessidade da gente também cuidar da gente primeiro, né? Se equilibrar antes de tentar fazê-lo. Eu me lembro de um outro texto do Chico que ele fala sobre a pessoa, muitas vezes, que quando ela está descontrolada, em cólera, né? Que você tem que se afastar dela. Esperar um outro momento para poder voltar a falar com ela. E, às vezes, a gente, com isso de tentar aconselhar, a gente chega no momento errado para falar, um momento que ela não está predisposta a ouvir. Não, todos nós deveríamos ter esse senso, né? De que, realmente, nós temos que ser portadores da boa nova, né? Que nós estejamos em condições de estar ajudando, porque temos que levar isso em consideração. Pode ser que nós também não estejamos envolvidos por outros motivos e não estejamos em linha com aquilo que o plano espiritual deseja para aquela pessoa, né? Então, que a gente se acostume a fazer essa autoanálise, essa avaliação, e ver se realmente nós estamos preparados para aquilo. E esse evita-o aqui é para não nos fazer mal, não é? É isso aí. A gente evita ser uma pessoa muito difícil, que a gente não consegue lidar. O que a gente faz? Na medida do possível, a gente evita o convívio com ela. Porque nós, na verdade, temos que estar preparados e bens para lidar com as pessoas difíceis. Esse é o objetivo dessa existência. Essa escola é justamente para a gente lidar com pessoas difíceis. E não obstante, essas pessoas difíceis são geralmente as pessoas com as quais nós trazemos algum comprometimento, que muitas vezes, possivelmente, nós as prejudicamos num passado, né, que não nos lembramos. E aí essa pessoa difícil ali, toda vez que a gente vai tentar conversar alguma coisa, ela desequilibra a gente não fica bem. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Todo o evangelho, você, quando via Jesus se deparando com um fariseu, você reparava que o fariseu fazia um toque assim e Jesus já dava o seu e tirava o time de campo. Ele não ficava perdendo tempo e investindo, né? Ele era sempre bem assertivo, bem, né? Assertivo. Bem direto com bem o fariseu. Direto. Não tinha minhas palavras. Não tinha. Entendo que o Sermão da Montanha, que ele ficou um tempão falando de coisa boa, né? Agora, quando era outro público. Era outro público. Então, nós temos que entender isso. Nós temos que investir. O nosso tempo é precioso. E nós não podemos perder tempo com alguém que não queira nos ouvir. Até porque nós temos que ter respeito com aquela pessoa. A atitude dela demonstra que ela não está minimamente interessada em ouvir aquilo que você tem a dizer. Vamos agora divulgar a campanha para a leitura e estudo do livro Espírita. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e a Gênese. Nós vamos agora para a nossa mensagem de abertura. Vamos ouvir aqui a prece súplica na doce voz de Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta aqui para iniciarmos o primeiro bloco do programa Visão Espírita dessa manhã, onde nós selecionamos aqui um texto da obra Vinha de Luz. O nome do texto é Executar Bem, lembrando sempre que a obra é ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Esse texto pode ser encontrado no capítulo 19 da referida obra. Então começamos com uma citação atribuída a João Batista, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 13. Abre aspas. E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Fecha aspas. Segue os comentários de Emmanuel. A advertência de João Batista, a massa inquieta, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis, desafiando o Espírito Eterno. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros, na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhe são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Uma lição muito bonita e oportuna, e isso diz diretamente ao trabalho que nós realizamos nas casas espíritas. Há pouco o Wilson lia o Espírito de Verdade falando: amai-vos e instruí-vos, e incitando a que todos busquem o conhecimento das obras básicas, o estudo na casa espírita. Um dos parâmetros mais conhecidos com relação à comunicação, ele diz exatamente que você, para poder se comunicar, você tem que partir do conhecido para o desconhecido. Então você pega, leva a assembleia a um ponto que a assembleia conhece. Você traça uma linha partindo daquilo que a assembleia conheça e que saiba do que você está fazendo, do que você está falando. E a partir daí, então, você começa a traçar os parâmetros e as ideias que você quer levar àquele novo público. Então, isso aí é básico. Não adianta a gente querer ficar comentando e querendo levar ideias mirabolantes para um público que não tem a informação básica a respeito da doutrina. Então, por exemplo, nós temos que, numa casa espírita, estabelecer graduações. E essas graduações, por quê? Porque você não pode falar de um assunto muito elevado ou abstrato para um público que está no beabá. Então, você tem que, nas palestras, normalmente, a gente fala aquelas passagens evangélicas. O Wilson mesmo estava comentando que ele esteve num determinado centro, e um centro de pessoas simples, onde ele teve que realmente usar de uma linguagem simples. Por quê? Porque exatamente isso, não adiantava ele falar de coisas complexas para um público que nem entendia do que ele estava falando. Então, nós temos que, nestes casos, e principalmente de palestras públicas, levar esse público de forma gradativa ao conhecimento básico. Através dos cursos na Casa Espírita é que nós podemos fazer graduações e as pessoas irem avançando no conhecimento à medida que vão recebendo informações novas. Então, essa é a didática básica que se aplica a uma casa espírita. E sempre os livros, eles poderão propiciar voos mais altos para aqueles que sozinhos quiserem avançar e se esforçarem numa velocidade maior do que os outros. Então, a casa espírita, basicamente, ela teria as palestras públicas, que seria no intuito de dar a informação básica a respeito da casa espírita e do espiritismo, para que as pessoas se interessassem a adentrar aos cursos que a casa oferece, e esses cursos teriam gradações cada vez mais elevadas, e aí as pessoas poderem, então, através desse ciclo, irem avançando cada vez mais. E aquelas que já se aprofundaram e gostam, elas usam do recurso do livro. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Não adianta querer inventar, né, e querer fazer alguma coisa sobre o aspecto de complexidade e não atender aquilo que seria o objetivo, né, que nós queremos, é divulgar a doutrina. Então, o planejamento nunca fez mal a ninguém. E esse planejamento, ele trata exatamente disso. Qual é o público que eu tenho? Qual é o nível desse público? Para que a gente estabeleça o que ministrar a esse público para que, de forma gradativa, ele possa ir alçando voos mais profundos. Muito interessante, né? As citações evangélicas, quando a gente lê aqui, totalmente, sempre em total alinhamento com os ensinamentos, com os postulados espíritas. E aqui, a gente, num primeiro momento, pode entender, tem que tomar cuidado com essa interpretação, quando a gente lê esse trecho de Lucas, né? Não peçais mais do que vos está ordenado. Então, nós poderíamos interpretar da seguinte forma: então eu não posso pedir nada além do que aquilo que está determinado para mim, que me foi ordenado a fazer. Mas como saber o que me foi ordenado a fazer? Né? Se a gente está em sintonia, novamente, eu estou repetindo a minha fala da anterior, se a gente está em sintonia, se a gente está inspirado, a gente percebe quando uma tarefa chega até nós e que é um momento de executar aquela tarefa. Porque uma tarefa não chega em nossas mãos fora de hora. Quando surge uma oportunidade, um convite de trabalho, nós temos aqui aquela citação de André Luiz, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E quando surge aquela oportunidade de trabalho, aquele convite, é porque eu acredito que a espiritualidade avaliou as nossas condições e entenderam que naquele momento é o momento de começar a fazer aquele serviço. Então, o texto não está dizendo aqui que você não deve aceitar outras incumbências ou mais serviço, mas ele está dizendo para você primeiro fazer bem feito aquilo que lhe foi ordenado, aquilo que chegou até você. E muitas vezes a gente quer fazer o ótimo e a gente não faz o bom. Uma vez eu li isso, que o ótimo é o maior inimigo do bom, porque na ânsia de querer fazer o perfeito, o ótimo, você não faz nem o básico, que poderia, né, ajudar muito, muitas pessoas. E aqui me chama a atenção quando Emmanuel diz aqui: as realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Por exemplo, uma pessoa, nós desde 2015 temos o projeto da União Rádio Web, aí uma pessoa chegou e disse: ah não, mas rádio, né, rádio é sua voz, as pessoas gostam de TV, você tem que fazer uma TV web. Nossa, é muito interessante, mas não dá, né? Agora, primeiro a gente vai fazer a rádio, e a rádio bem feita. A hora que a rádio estiver perfeita, né, a contento que ganharmos experiência nessa tarefa, aí a gente pode dar um passo a mais. Ah, chegou a hora da gente criar um canal de TV. Então, é isso que a gente está dizendo. Se a gente, de repente, foca agora, prematuramente, ah, não, vamos montar uma TV, comprar uma câmera de estúdio, um estúdio, talvez vai ser um desperdício grande de energia, atrito com pessoas, né, que não vai levar a nenhum resultado. Enquanto que a rádio, que era o primeiro passo, nós teríamos condições de desenvolver e ela poderia acrescentar, né, tanto para nós que trabalhamos, quanto para as pessoas que vão ouvi-la. E nessa ânsia corremos o risco de não fazer nada, não é, Luiz? É por aí. E realmente, a gente tem que entender que você, por exemplo, não vai colocar um professor universitário para dar uma aula para um grupo infantil, né? Quer dizer, esse professor universitário talvez ele não tenha nem a condição de falar com a simplicidade que aquelas crianças querem ouvir, precisam ouvir, que uma pedagoga tem, né? Então, que as coisas sejam feitas de acordo com a capacidade que o ouvinte tem de captar. Né? E isso é muito interessante, porque às vezes, por exemplo, tem certas pessoas que não gostam quando uma casa espírita ela indica para você falar sobre um determinado assunto. Quando a casa espírita diz, não, fala sobre o que você quiser, já é um indício de uma falta de planejamento. Porque a casa espírita, ela sabe o público que ela tem. Ela sabe a necessidade que ela tem aquele público. Então, ela deve programar para, de forma gradativa, ir colocando à disposição daquele público as informações necessárias para que possa galgar maiores conhecimentos, maiores aprofundamentos na doutrina. Então, eu adoro quando a casa espírita me pede, olha, fala sobre esse tema. Porque realmente ela mostra que ela tem uma necessidade que ela já detectou e quer se voltar para esse rol de assuntos. Eu me lembro um dia lá na União que nós passamos um tema para você, convidamos você para falar sobre materialismo. E você trouxe exatamente isso, falou, nossa, olha, eu fiz pesquisas e descobri coisas que eu não sabia sobre materialismo, né? Que é uma corrente filosófica, na verdade. E é isso que acontece quando nós recebemos essas tarefas, né, são desafios, a gente é obrigado a ler, estudar, a forçar o intelecto, o coração para entender aquilo ali, para vibrar com aquilo ali, para poder passar para as outras pessoas. E se existe uma coisa boa para palestrante, é pedir o tema. Porque aí ele é obrigado a buscar a informação e não fica naquela mesmice que ele já está acostumado a falar e a coisa não se repete. Ah, já está pronto a palestra lá, é só ir lá e fazer. Isso aí. Já está na cabeça. Já. Isso, exatamente. Curta a página do programa Visão Espírita no Facebook, acessando www.facebook.com/programa Visão Espírita. Divulgue a ideia da caridade e da fraternidade. E exemplifique o bem, fortalecendo a divulgação da doutrina espírita. Nós vamos aqui agradecer os patrocinadores, a Pet Life Clínica Veterinária, aqui na Rua General Osório 287, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Anote aí o telefone da Pet Life Clínica Veterinária, 3628-8700, 3628-8700, o telefone da Pet Life Clínica Veterinária. Agradecemos também a USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. E você também pode colaborar com este programa. Faça parte dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina espírita. Depositando qualquer valor, aqui o Luiz vai passar o número da conta para você fazer o seu depósito para colaborar com o programa Visão Espírita de Santa Bárbara do Oeste. O Banco do Brasil, agência 00566, conta corrente 24326, dígito 4. Você não tem aí a conta da USE, né? Itaú, esse? Não, Itaú é... Não tem. Esse aqui. Tá. A conta da USE é do Banco Santander. Mas a outra conta é do Banco Itaú, é agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Lembrou, hein? Tá de cabeça. Lembrando que você pode colaborar com qualquer valor. E é através dessas contribuições que o programa se mantém no ar há quantos anos, Luiz? 19 anos, né? Já 19 vai. Anos de trabalho. Logo fazemos aí duas décadas. Levando a mensagem do Consolador Prometido a tantas pessoas quanto dela necessitem. Realmente o programa Visão Espírita já se encontra há tantos anos no ar graças ao trabalho que executado pela equipe da USE de Santa Bárbara do Oeste, porque lá em Piracicaba nós não conseguimos manter mais do que 3 anos o programa e surgiu aí a Rádio Web, então a gente derivou essas energias para a Rádio Web. Mas aqui em Piracicaba, aqui em Santa Bárbara, a USE vem mantendo esse programa graças ao um esforço extra de fazem campanhas de pizza, venda de livros, né? Tem uma série de esforços que são realizados por várias equipes no sentido de poder sustentar o programa, que é um preço bem salgadinho, é um preço realmente que é difícil uma equipe pequena manter. Daí se vê a importância, né, Luiz, da união do movimento espírita, para que com essa união, cada um doando um pouquinho do que pode, a gente consegue implantar trabalhos muito bonitos como esse daqui. Nós podemos crescer muito mais ainda, mas, porém precisamos da ajuda das pessoas. É uma oportunidade, né, de exercitar a fraternidade, a caridade. Nessas duas contas minhas, tem quatro depósitos. Um de R$30, e é de um senhor aposentado, uma pessoa bem humilde, já mais de 5 anos que ele está colocando seu dinheirinho lá, e o mês passado eu vi que ele aumentou de 30 para 40. E tem duas outras colaborações, uma de 220, que agora ela inclusive passou para R$222, e uma outra contribuição de R$200, tem uma contribuição de R$20, mas são sempre as mesmas pessoas. São 5, 6 pessoas que depositam, às vezes falham um mês, mas são sempre aquelas pessoas constantes. Se as dezenas de ouvintes que nós temos, elas se dispusessem a colocar R$10 lá, né? Porque o nosso programa a gente vê, todas as vezes que a gente encontra as pessoas, elas falam, programa abençoado, né? A gente sai lá de Piracicaba, vem para cá, para nós, as pessoas dizem assim, puxa vida, mas tantos anos fazendo... Não, é um prazer imenso. Cada vez que o Alan ou coisa, falta, eu convido o Wilson fica radiante, porque... É uma alegria, é uma sempre alegria. Estar aqui, domingo de manhã, entendeu? É uma semana que começa com o pé direito. E hoje ele saiu da Festa das Nações 3 horas da manhã. Está né? trabalhando. Trabalhando, né? Ele estava lá na banca do México, lá da União Espírita de Piracicaba, e ele veio para o programa. E eu já estava assustado, porque eram 15 para as 9 do horário que a gente combinou, e eu disse assim, meu Deus, será que o Wilson não Quase veio? Que o programa teve que sair sozinho, né, Luiz? E realmente, eu não sou dos mais indicados para isso. E é muito importante também a gente considerar o aspecto do sentimento de pertencimento. Quando a pessoa ela contribui com uma obra maior, ela passa a sentir parte daquilo. Né? Ela passa também a acolher os resultados daquilo. E por isso que não importa o valor com qual você contribui, não importa. A pessoa pode contribuir com R$1.000, contribui. Pode contribuir com 100, contribui. Pode ser com 10, como você falou, contribui. O importante é esse sentimento que ela vai ter de pertencer a algo maior, né? de ser uma fração. Você está falando uma coisa interessante. Eu assisto muito a Globo News. E a Globo News, eles dedicam, assim, naquele horário, inclusive, de noticiário, muitas propagandas assim, a respeito daquele Médico Sem Fronteira. Sim. E eu assistia aquilo, eu não me conformava, eu dizia assim, puxa vida, eu preciso colaborar com isso. Até que chegou o dia e eu fui lá e disse assim, deixa eu me inscrever. Então eu faço a minha contribuição mensalmente, né? Então eu faço parte daquilo ali. Eu acho aquilo ali uma coisa tão bonita. Linda. É aqueles médicos que colocam a vida em risco. Exatamente. A própria vida em risco. E outra coisa, Wilson, por exemplo, você vê ali as cenas de sofrimento, é uma coisa violenta, é uma coisa que realmente... Agora, eles participando daquilo, eles demonstram, né, toda aquela sensibilidade pelo fato de não poderem fazer mais. Ora, eu não estou lá na África. Agora, se eu posso... contribuir com X mensalmente... É um momento diferente. Nós somos 7 bilhões de habitantes. Imagina, poderíamos acabar com a fome, com tudo, se desejássemos. Aliás, quando eu fiz uma palestra que me deram o título, foi em 2008, na crise econômica de 2008, eu tinha que falar sobre ela. E aí, naquela pesquisa sobre aquela crise, eu descobri uma coisa fantástica. Para extirpar a fome no mundo duas vezes... as Nações Unidas precisariam de 300 milhões de dólares. Na crise, foi pelo ralo, pela desvalorização dos ativos, 3 trilhões de dólares. Muito, muito mais do que o necessário. Exatamente. Para acabar com a fome no mundo. Exatamente. Então, se o ser humano fosse um pouquinho generoso... Né? São aqueles mais fracos, a lei é muito clara. O forte tem que sustentar o fraco. Tranquilo, eu vejo lá em Florianópolis, quando a gente tinha casa na praia, eu ia na praia só para ver aquela rede, o pessoal puxando a rede, e os pescadores mais velhos ficavam só quietinho ali no cantinho. Daqui a pouco os peixes iam sendo tirados da rede, eles pegavam assim, eles faziam um molinho de uns 4, 5 peixes e davam para o pescador daquele antigo. Então eles se sustentavam e se sentiam na obrigação de o mais jovem sustentar aquele que um dia o alimentou, deu estudo, que lhe propiciou, né, o crescimento. Eu achei interessante esses dias atrás, assistindo um documentário no Discovery, lá no National Geographic, sobre os lobos. E estava mostrando que quando eles vão fazer uma mudança de território, uma viagem longa, eles se reúnem, né, a alcateia, e se formam mais ou menos assim. Na frente, eles viajam em fila. Quem vai na frente são os mais velhos e os doentes. Eles vão primeiro. Logo mais, os mais jovens e os mais fortes. Depois, o resto. E o líder vai por trás, lá atrás de todo mundo, observando de longe para identificar qualquer perigo contra a alcateia. Mas o que me chamou a atenção é por que os velhos e os doentes vão na frente. Para que todo o grupo possa seguir no ritmo deles. Né? A nossa sociedade muitas vezes atropela, deixa o velhinho para trás. A nossa sociedade é justamente o contrário, né? Quer dizer, os velhos que se danem. É, porque, né, se eles ficam para trás, o que acontece? Eles são mais fracos, eles vão atrair predadores, que que vão atacá-los e que vão eventualmente atacar o resto da alcateia também. Por isso que o pessoal fala, né, que é o boi de piranha. É o boi de piranha, exatamente. Não, ele vai na frente, a gente cuida deles, isso. Ele vai na frente, todo mundo segue no mesmo ritmo que eles. É isso aí. E os jovens estão atrás, estão protegendo. Aí você isso. Vê qual é a prioridade deles. Exato. Né? É a prioridade, aí é a proteção do grupo mesmo. Aí está muito claro a proteção. Bem, amigos, nós vamos agora para o segundo bloco do nosso programa. E nós, o Luiz, ele sugeriu aqui uma obra muito interessante, que é o livro Para uma Vida Saudável, de Donizete Pinheiro. E tem um tema, aliás, esse um capítulo... autor, né, precisamos ficar espertos, porque esse autor ele vem aí na quinta-feira na União fazer palestra. Na União Espírita de Piracicaba. Na União Espírita de Piracicaba. Dia, às 8 horas de quinta-feira, ele estará fazendo palestra na União Espírita. Você pode adquirir essa obra, que é maravilhosa. Eu indico essa obra, Para uma Vida Saudável. Uma Vida Saudável. Do Donizete Pinheiro. E você que aqui de Santa Bárbara, que não conhece, a União Espírita de Piracicaba fica na rua Regente Feijó, 933, lá no centro de Piracicaba. E o Luiz, então, selecionou para a gente o texto denominado Disciplina. E a gente vai fazer alguns comentários aqui. Eu vou lendo pequenos trechos, Luiz, e você vai comentando. Disciplinado é aquele que é capaz de, espontaneamente, se submeter às leis naturais e à ordem necessária ao bom andamento de todos os eventos da vida. Ficou claro, né? É você se submeter às leis naturais e à ordem necessária. É, mas assim, para a gente poder aprofundar um pouco mais, vamos exemplificar leis naturais. Então, assim, eu vou me submeter às leis naturais, mas quais são essas leis naturais? É, as leis naturais são as leis que regem a vida. Por exemplo, uma lei natural. Os mais velhos são mais lentos, né? Precisam do apoio. Precisam do apoio, precisam do amor, precisam da assistência dos mais novos. Nós vemos, por exemplo, o problema que hoje que assola o Brasil. A questão do INSS, né? Da Previdência. Exatamente. Esse sistema, quando começou, 6 pessoas empregadas sustentavam um aposentado. Hoje, está por volta de 1,5 pessoas. Né? Então, você veja que é uma coisa que não se sustenta. Por uma razão muito simples. Matemática. Matemática. Então, nós temos que encarar as coisas como elas são. E outra coisa, outro fator, os empregos, da forma como nós conhecemos, estão acabando. Então, nós temos que criar uma outra forma que dê sustentabilidade a esse tipo de necessidade que nós temos. Uma lei natural, quando nós adoecemos... Nós precisamos de assistência. Nós, uma lei natural, nascer e morrer. Nós precisamos entender. Nós precisamos compreender para que isso se torne realmente uma coisa natural como é. A frase que está escrita na lápide de Kardec, né? Nascer, viver, renascer, ainda tal é a lei. Tal é a lei. Né? Então, por exemplo, existe muita gente que não aceita a reencarnação. Ora, você pode aceitar ou não aceitar, mas se a reencarnação existe, você vai passar pelo processo. Então você tem que dizer para si mesmo, espera um pouquinho, eu não aceito ou eu não entendo? E submeta-se a argumentos, a pesquisa, a conversas, para saber exatamente se isso realmente é uma realidade ou você que não tem conhecimento. Por que que isso é importante? É importante exatamente porque está na vida. Você pega um casal que tem 2 filhos e observa esses 2 filhos. Um é paciente, o outro é nervosinho. Perturbado. Um é perturbado, o outro é calmo. Por quê? Meu Deus, será que Deus fez esse assim e o outro assado? Deu defeito? Deu defeito? Então nós temos que entender que se nós entendermos a lei natural, nós vamos passar a viver de uma forma disciplinada de acordo com essa lei natural. A lei natural, o que ela nos diz? Que o alimento é o necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção. O que nós fazemos? Comemos em excesso. Comemos em excesso, não é por quê? A necessidade. Né? Porque nós não levamos em conta a necessidade do alimento. Nós levamos em conta o gosto que o alimento provoca em mim, o prazer. A questão do sexo. Por que o sexo é uma coisa que desequilibrou? Porque nós não levamos o sexo na dimensão que ele tem. Novamente, a busca por prazer. É a busca por prazer. Então, esse prazer desenfreado torna um mecanismo maravilhoso que a natureza nos propicia de uma forma nociva. Aqui o autor, Luiz, ele diz que o disciplinado é aquele que é capaz de espontaneamente se submeter às leis naturais. E eu lembrei de uma passagem lá do Evangelho segundo o Espiritismo que trata sobre a obediência. Acho que é obediência e resignação o título. E o autor, que eu não vou me lembrar aqui o nome, ele diz que a obediência é o consentimento da razão. Já a resignação é o consentimento do coração. Isso eu acho muito bonito. E tem a ver com o que o autor falou aqui. Porque aquele disciplinado é aquele que espontaneamente se submete. Então, esse espontaneamente é quase uma resignação, né? É a resignação. Porque a obediência é aquele, você tem que pensar sobre aquilo para obedecer. Você se submete muitas vezes por conta de várias razões, mas não é espontâneo. É isso aí. E você lembrou bem essa passagem do Evangelho? Eu a detectei num curso que nós estamos fazendo na Seara Espírita Renascer. E estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu vi essa frase, eu logo, né? Aí eu disse assim, tem que parar nela, né? Não tem jeito. Né? Então, o que é a resignação? Não se trata de você ser submisso a todos os fatos em si. Existe uma adversidade, você vai tentar mudar o rumo daquilo. Quando você percebe que você envidou todos os esforços para mudar aquele rumo e você não conseguiu, você se submete a ele. Você resigna-se a ele. Você não fica lutando, não fica revoltado contra aquilo. Você se submete e você busca esforço. Busca consistência, busca capacidade para você sofrer aquela adversidade sem acabar por esmorecer. Eu estou lembrando aqui, Luiz, de uma citação da Joana de Ângeles, que ela aborda o tema paternalismo divino. Isso é o paternalismo mesmo. Não é a paternidade, é o paternalismo, é aquele sentimento que a pessoa tem de que Deus tem que oferecer tudo para ela, tem que garantir uma vida boa, uma vida saudável e tudo mais. E ela fala exatamente sobre isso, que as pessoas, por nutrirem esta crença, diante daquelas coisas que elas não podem mudar, por exemplo, eu sei que é muito triste a gente aceitar e falar sobre isso, mas existem doenças que muito dificilmente poderão ser revertidas. Né, que estão num processo. Então, muitas vezes, a pessoa ela vai buscar na religião uma cura milagrosa para aquela doença, do dia para a noite. E quando não acontece, o que acontece com ela? Ela se frustra profundamente, ela se culpa porque acha que não é boa o suficiente, porque Deus não a ama o suficiente. Que pai que é esse que não cura um filho? Ou que ela não foi um bom filho. Então, ela entra numa zona sombria de culpa e de revolta. Então, é neste ponto que essa resignação que você está falando, Luiz, ela é tão importante. Porque é neste ponto em que há essa aceitação da responsabilidade, se eu vivo determinada situação, é porque eu devo viver essa situação, visto que Deus é justo. Se não fosse justo, eu não estaria vivendo, né? Esse acontecimento. E justamente isso que a gente estimula as pessoas a se amar e instruir. Por quê? Porque quando você se instrui, você passa a conhecer as leis da vida. A lei de ação e reação, de causa e efeito, que são leis naturais. E se você conhece as leis naturais e sabe qual é o processo, você entende por que você está vivenciando aquela situação. Eu nunca me esqueço de um moço que trabalhou comigo em Santo Amaro, e ele era subordinado a mim naquela ocasião, e ele estava querendo sair do emprego porque ele queria receber o 13º. E aí eu o demovi da ideia de sair. Isso aí. E encontrei com ele depois em Piracicaba, já estava no outro posto, ele também, e ele estava com câncer. E eu soube que ele estava com câncer, fui visitá-lo, já estava em estado terminal. E na ocasião, ele falou para mim: o senhor lembra quando eu quis pedir a conta lá em Santa Mara, que o senhor falou para mim que eu procurasse qualquer lugar no mundo, eu não iria mudar a situação, porque eu e a minha esposa éramos daquele jeito, e aquilo é que provocava o problema que a gente estava reclamando. Ele reclamava que as pessoas haviam entrado na vida dele e ele não tinha mais privacidade. Então a casa dele era a casa de todos. E eu dizia para ele: vocês é que estimulam isso. Vocês não impõem limite. E se você for para a Bahia, você vai descobrir que em 3 meses... E aí então ele contando para mim que quando veio para Piracicaba, é como se ele tivesse saído, né, para ir para a Bahia. E aí então em Piracicaba ele assim: o senhor errou por 1 mês, porque com 2 meses as pessoas já estavam tudo invadindo a minha casa, não tinha mais privacidade nenhuma. E ele dizia assim: eu lembro que o senhor Luiz falou isso para mim. Né? E ele estava desencarnando de câncer, sabia que não tinha mais retorno. Eu, em nenhum minuto da hora que eu passei com ele, eu o escutei reclamar de alguma coisa. Ele pura e simplesmente reviveu um passado feliz que nós vivemos e não demonstrou em momento nenhum revolta pela situação que ele estava. Então eu pensei exatamente isso: puxa, eu sou um estudioso da doutrina, já escrevi um livro, já está na 10ª edição. Se eu desencarnar nessa condição, eu estarei realmente numa condição excelente. Porque ele nem conhece o Espiritismo, mas está vivendo o que o Espiritismo nos prega. Nós aprendemos muito com essas pessoas, por isso que assim, todos são professores. Então, um indivíduo que diante de uma situação dessa, atravessa com essa dignidade, com essa resignação, ele é também razão de força para as outras pessoas. É muito comum, por exemplo... É uma lição viva, né? Uma lição viva. Em hospitais, por exemplo, onde as pessoas vão fazer lá os suas terapias, né? A quimioterapia, por exemplo, que é um processo muito dolorido, doloroso. Às vezes tem alguém que está começando, iniciando o processo, cheio de temor, com medo, com ansiedade, e já tem uma outra pessoa lá que está encarando aquilo com coragem, com determinação. E aquele que está chegando ali, ele vai olhar para aquela pessoa e vai se inspirar nela, vai buscar forças para também atravessar aquilo. Então, quando já o oposto, se a pessoa está lá desesperada, batendo cabeça, né, brigando com as enfermeiras, o outro que está chegando, o que, que ele vai sentir? Eu lembro que, uma ocasião, eu passei uma lição viva, né, que eu fiquei sabendo depois de 3 anos que aconteceu, para minha esposa. Né, eu vivo fazendo palestra para o mundo todo, por tudo quanto é canto, e então ela me contou de uma experiência que ela vivenciou comigo. E só depois de 3 anos que ela contou. Quando eu fiz a cirurgia do coração, a minha cabeça estava muito boa, porque eu sabia que a minha parte naquilo era escolher o médico, escolher o hospital e me decidir por fazer a operação. A partir daí, não era mais problema meu, era problema do médico, da equipe médica. Se eu selecionei bem a equipe médica, eu fiz o que eu tinha que fazer. E aí, no dia da cirurgia, aqueles 6 horas da manhã, quando a gente é acordado, né? E ela disse que a enfermeira colocou lá, mediu a pressão, e que ela viu a pressão 6x12. Aí ela disse que quase caiu para trás, né? Mas por quê? Tranquilidade. Tranquilidade. Né? Se você não tem mais o que fazer, não cabe mais a você a preocupação. Luiz, você vai no médico, ele fala para você: olha, você precisa parar de comer tal coisa. Você para. Ele fala: olha, você precisa fazer caminhada. Você começa a fazer caminhada. Olha, você tem que tomar esse remédio aqui 3 vezes ao dia, assim. Você toma rigorosamente como ele mandou. Você está fazendo tudo que está ao seu alcance. É isso aí, já não depende mais de você. É, a partir dali não é mais, depende do remédio, de outras questões. É isso aí. Né? Então, na realidade, nós devemos ficar preocupados quando nós tivermos algo por fazer, não estivermos fazendo. Porque aí entra a disciplina. Entra a disciplina. E você veja que é, a gente lembra daquela frase, né? Não devemos temer a morte, e sim a vida mal vivida. E se a pessoa está com a cabeça boa, como você estava, está agindo de acordo com as suas crenças. Porque a paz de espírito é isso, é você estar em harmonia. Isto é, as suas atitudes refletem aquilo que você acredita. Porque toda vez que a gente age, que a gente fala, que a gente se conduz de uma maneira equivocada com relação às nossas crenças, a gente está aqui estudando o evangelho, está aprendendo sobre perdão, está aprendendo, né? E você, de repente, se conduz de uma maneira diferente disso, você se sente mal. Aí você não está tendo uma boa vida, não está vivendo em harmonia. E de uma forma muito clara, né? Afinal de contas, você acredita naquilo, né? Acredita naquilo, tem que fazer. É isso aí, porque é esse a colocação que a gente faz. Se você não acredita, vai procurar estudar. Exato. E se acredita, vai procurar fazer. Vai procurar fazer. Né? Procurar ser aquilo isso, que você acredita. Agora, acredite, né? Porque a parábola das 10 virgens, ela fala exatamente sobre isso. E a Terezinha de Oliveira, lá no comentário dela, ela coloca: 5 virgens levaram azeite de reserva, as outras 5 não. Então, as outras 5 não levaram azeite de reserva, acabou o azeite e elas ficaram sem iluminação. O que era o azeite de reserva das 5 virgens prudentes? Era exatamente o conhecimento. Porque o conhecimento, ele é a verdade que liberta. E às vezes a pessoa pode pensar, né, mas eu preciso saber tanto, ler tanto e estudar tanto? Sim, porque vai haver um momento em que ele vai ser necessário. Ou por uma inspiração, né, que o Espírito vai utilizar uma coisa que você já leu, que você não se lembra, mas está lá dentro de você. Ele vai utilizar os recursos que você já tem. Daí a importância realmente que a gente sempre fala aqui no programa, de estudar as obras. Estudar as obras, porque nós sempre... O Kardec mesmo coloca, ele diz que a mediunidade, em seu maior grau, é a intuição. E a intuição, ela é 99% estudo. Porque quando nós acumulamos conhecimento, os espíritos recolhem esse conhecimento do nosso recôndito e traz à tona. E esse conhecimento nos favorece. Olha, que importante isso. Então, não vem do além. Não? Não, vem de nós. Então, se você não produz dentro de você, mesmo que, como eu disse, você não se lembre. Ah, eu não vou usar aquilo. Ah, tudo aquilo que eu vi na escola foi inútil. Não, não foi inútil. Em algum momento, o Espírito tem em você algo em que ele possa ali fazê-lo se relembrar daquilo. Né? Esse livro que nós estamos aqui lendo, ele fala exatamente isso. As virtudes estão todas incutidas no espírito simples e ignorante que foi criado. Cabe a nós desabrochar. Cultivá-los. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, não, né? Para a nossa música, né? Nós temos aqui música a nossa música. Luiz. Música que o Luiz Pessoa Guimarães escolheu, sempre com muito bom gosto. Então vamos a ela e retornamos em alguns instantes para o terceiro bloco do programa. Jesus, joia, Bem, amigos, estamos de volta, então, para a continuidade dos nossos estudos aqui no programa Visão Espírita. E agora a gente vai para o estudo da obra denominada Estudos Espíritas do Evangelho, de Terezinha Oliveira. Nós estamos no capítulo 17, que trata da temática A Pregação de Jesus. E vamos hoje para o subitem denominado Os Ensinos de Jesus. Denominamos assim as informações e instruções espirituais que Jesus ministrava aos que ouviam, espontaneamente ou a propósito de alguma ocorrência. Escolhemos alguns para exemplo, alguns ensinos de Jesus. O primeiro que ela cita aqui, a seara e os trabalhadores, encontrado no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 e seguintes. Abre aspas. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Fecha aspas. Aí a Terezinha coloca aqui entre parênteses, né, um comentário que ela fez. Não é essa ainda a situação do povo? A situação de hoje do povo, né? Não é essa ainda, dessa multidão? Então disse a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas poucos os trabalhadores. Esse é um outro trecho, tá? Mas da mesma passagem. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Fecha aspas, esse trecho. Agora, um outro parágrafo. Depois, chamou 12 dos discípulos e os fez apóstolos. Aprendemos assim a orar, mas também a agir no que pudermos. Então, veja que a Terezinha, ela está dando aqui um exemplo sobre os ensinos de Jesus, sobre como ele produzia esses ensinos nos momentos... Como era a pedagogia de Jesus. Como era a pedagogia, exatamente. É. Em que momentos ele aplicava, que tipo de conhecimento, a que tipo de público. É, então aí nesse comentário, você observa que a passagem, ela diz assim, que Jesus apiedou-se da multidão. E isso é um fato que nos acompanha até hoje, e a Terezinha ressalta aí, né? Por que apiedou-se da multidão? Porque a multidão, ela caminha desarvorada. Ela quer orientação, ela quer um rumo. Ela está, de uma forma natural, buscando o equilíbrio, buscando acertar. Mas ela não sabe o que fazer. E normalmente o que acontece com os governantes? Eles manipulam essa massa. E por que que o Espiritismo, normalmente, ele desaconselha a prática política pelos espíritas? Porque a prática política, ela normalmente, eu diria que 99,99% dos casos, ela te encaminha a necessidade de comandar, de ter poder, de conduzir. Nós tivemos na história espírita alguns grandes... Sim, Bezerra de Menezes. Nós tivemos vários deputados, vários... Como que é? O marido da Marlene Nobre, né? Como isso. Não lembro o nome dele. Severino Nobre. Isso, ele foi deputado. Tem vários exemplos. Agora, nós temos na política criaturas que foram conduzidas pela espiritualidade à política. E não nós tomarmos a iniciativa de nos conduzirmos à política. Fala Bezerra de Menezes como envergadura moral. Exatamente. Invejável, né? Exatamente. Será que nós teríamos condição, né, estarmos lá? Então, existe, nessa condução à política, existe o caso de você se atirar na política, e sem sombra de dúvida, quando você toma essa iniciativa, você está sendo regido por algum interesse. O interesse de que as coisas andem bem, pode ser os interesses mais nobres, mas você ainda não tem envergadura para se portar de forma adequada. Por quê? Eu assisti isso. É uma existência que estava indo bem. Exatamente. Pode ir por água abaixo. É a tal história, você ainda não está no ponto de suportar aquela prova. Agora, quando... Tem contexto que nós lemos anteriormente, né? Sim, exatamente. Então, o que, que acontece? Quando você estiver preparado e que o plano espiritual achar por bem que você influa na condução política do país, ele te entrará naquele coisa. De uma forma natural, você vai se encaminhando para aquilo e aí você tem que... fazer a seguinte colocação: seja feita a tua vontade. Alguém te convida, as oportunidades surgem, parece que existe uma facilitação. Exatamente, é mais ou menos assim, você vai se resignar em adentrar a política. Está preparado, porque a sujeira é enorme e você tem que seguir o que Kardec diz: não assuma compromisso indissolúvel. E a política é quase, como você disse, impossível, né? Não se comprometer para obter alguma vantagem. Exatamente. Não estou nem falando em vantagem pessoal, às vezes não. É vantagem mesmo para aquele grupo, é interesse até público mesmo. Eu vou te citar um exemplo prático. Nós estávamos numa instituição espírita e essa instituição, nós tínhamos colocado no estatuto que seriam sócios fundadores aqueles que estivessem na reunião de fundação. E aí uma determinada pessoa, no dia da fundação, e participou da organização? Não foi. Não foi. Então não ficou como sócio fundador. E aí então, nós na realidade não tínhamos, isso não, mas essa pessoa provavelmente tinha uma necessidadezinha disso. E um moço, um dos participantes, assim, poxa, a gente podia colocar. Eu disse assim, eu não concordo. Não concordo por uma razão muito simples. Nós estipulamos as regras e isso atendeu à regra. Imagina agora, por exemplo, nós estamos conversando, nós estamos confabulando e estão os mentores da nossa organização nos assistindo junto com os obsessores da nossa organização. E muito certamente os obsessores devem estar dizendo para os nossos obsessores: vocês vão ver que eles já vão fazer o jeitinho. Já estão começando. Já no começo eles já vão se adaptar. Já vão se adaptar. Entende? Então, eu bati pé no seguinte sentido: não é correto. Às vezes, o fazer o justo não é popular. Não, é isso aí. São medidas que não são populares. Exatamente. Vai incomodar as pessoas. Isso, então. É como dizem, né? Ser bonzinho, não estou dizendo bom. É uma pessoa boa. O bonzinho é aquele que se faz de bonzinho, que agrada a todo mundo. E, né? Isso é fácil, não cumprir as regras. O difícil é você tentar ser justo e aí incomodar as pessoas. Exatamente. Você levou uma multa de R$200 e você sabe que o guarda, por 50, ele deixa a multa mais barata. Mas você sabe também que a multa é válida. Isso aí, tranquilo. Você tem consciência que aquilo lá é merecido. É. E se você colocar R$50 na mão do guarda, você está fazendo a corrupção que você combate no Brasil inteiro. Então é isso, que tudo isso que nós discutimos a manhã inteira aqui. Nós adquirimos com o estudo e o amai-vos a consciência. E com a consciência clara, nós não podemos descumpri-la. Entendeu? Porque ela grita também. Exatamente. Não, isso só vale para quando eu for fazer palestra. Exato. Né? A pessoa tem uma personalidade diferente num ambiente e no outro. Exatamente. Então, quando você age de forma diferente daquilo que você prega, os teus obsessores estão te assistindo, os teus mentores também. E a segunda parte aqui, Luísa, muito interessante, né, que sobre esse mesmo ensino, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor para que mande trabalhadores para a sua seara. Isso é, se você já está trabalhando e se já é um trabalhador, outros trabalhadores vão lhe ajudar na seara. Então, aí está um grande ponto que pouca gente entende na doutrina espírita. Por que que a gente insiste, bate na tecla, vamos estudar, né? Por que que o Espírito de Verdade disse amai-vos, instruí-vos? Exatamente por isso. Nós nos beneficiamos com o conhecimento que a doutrina nos concedeu. Então, com esse conhecimento, nós conhecemos a verdade e ela nos libertou. E a partir daí, nós temos atitudes e agimos de acordo com a consciência reta. A consciência reta que conhece a verdade. Então, se nós já somos assim, se nós temos esse conhecimento, nós precisamos sair da posição de assistido para a posição de difusor. E de pregai. Existem centros, você foi num centro aí recentemente, que são pessoas carentes e que aquelas pessoas não têm condições de galgar a posição de explicar para as outras. Agora, se você tem conhecimento, vai lá. Então, quando nós entendemos e vestimos essa camisa, nós nos dispomos a servir ao movimento espírita. E aí nós somos utilizados na difusão dessa doutrina que nos serviu tanto. O trabalhador da seara, né? Exatamente. Existem muitas pessoas que pensam assim, não, ainda não estou preparado. Elas raciocinam como se elas estivessem num mundo de perfeição. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Eu repito muito isso, aqui é só tranqueirinha, né? Não é tranqueirão, é tranqueirinha. É tudo gente comprometida com uma série de defeitos que é inerente a todos nós. Não dá para esperar nada diferente disso. Não dá para esperar, exatamente. A vida é assim mesmo. É isso assim. Nós vamos encontrar pessoas difíceis, pessoas que aparentemente são injustas. A gente vai encontrar dor, vai encontrar sofrimento, mas também encontraremos alegria. É isso aí. Então, nós temos que entender o seguinte. Nós somos imperfeitos, exatamente, inclusive, por estarmos nesse mundo imperfeito. Então, nós temos que nos dispor a ensinar. Se nós adquirimos o conhecimento, se nós buscamos a informação e já somos portadores da boa nova, vamos divulgar essa boa nova. Esse é o chamado. O chamado aos trabalhadores, né, Luiz? Aí ela diz aqui que ele chamou os 12 discípulos e o fez apóstolos. Oportunidade interessante para a gente distinguir a diferença. Então vamos lá. Depois chamou dos discípulos e os fez apóstolos. Isso. Os discípulos são aprendizes. Eles estão caminhando. Seguidores. Isso. São universitários, né? Apóstolos são aqueles que estão exercendo a profissão. É o que você falou agora. Exato. Do trabalhador. É isso aí. Enquanto você está assistindo palestras, está acompanhando, você é um discípulo. Exatamente. Você está tentando aprender, né? Coletando conhecimentos, informações, tentando se transformar, né, a cada dia. Isso é um discípulo. É isso aí. E o apóstolo é quando ele se dispôs a vestir a camisa. Mas veja, que não é um apostolado, não precisa todo mundo ser orador espírita. Não. É apóstolo no sentido de praticante e multiplicador. Porque o praticante, ele é um professor também, na prática, mais valioso do que o que fala, né? Exatamente. E outra coisa também, para corroborar aquilo que eu falei. O Pedro não era um apóstolo? O Pedro era um apóstolo. Um apóstolo. É. E se transformou no baluarte da igreja. É, na pedra principal sobre a qual a igreja foi construída. E a missa do galo, ela lembra o quê? A negação de Pedro. A negação de Pedro. Por 3 vezes. Não foi uma, não foi duas, não foi. Foi 3. Se você pisar na bola comigo 2 vezes... eu já começo a falar para o pessoal, toma cuidado com isso. Ah, tá vendo? Por isso que eu vim no programa. Entendeu? Somos nós. Sim. Nós vivemos cautelados com aqueles que falham. Nós somos pródigos em anotar as falhas dos outros. Porque elas refletem algo que também temos em nós, que nos incomoda. É isso aí. É mais fácil olhar para o outro. Exatamente. Né? E o que é que Jesus fez? Daquele apóstolo que o negou 3 vezes, ele o transformou no baluarte da igreja. Né? Mostrando que todos nós, tranqueirinhas, servimos para alguma coisa. E na prática dessa alguma coisa, a gente acaba se convencendo que viver na tranqueirice não é um bom negócio. E a gente acaba por se transformar. É isso aí. Nós selecionamos aqui, falamos muito sobre pedir, sobre tarefas. E eu selecionei uma poesia, vai dar tempo aqui da gente ler, da Maria Dolores, do Espírito Maria Dolores, da obra Antologia da Espiritualidade, psicografada por Chico Xavier. Ela vai falar para a gente um pouco sobre isso, sobre a nossa postura de pedir, né, do que a gente está pedindo. O nome é Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que, se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. É, você veja, Deus não precisaria dessa afirmação da Maria Dolores, porque Ele sabe. Ele sabe o que nós precisamos. Exatamente. Para quem que ela fez essa oração? Para nós, como pra instrução. Que nós possamos entender. Exatamente. Né? Então ela não está dizendo a Deus o que Ele fez está certo. Ela está dizendo para nós que a gente reflita antes de pedir. Exatamente. Mas aí não dá para entender assim, Luiz. Então eu não posso pedir as coisas que eu quero? Veja. Né? Pedi e obtereis. Né? Veja, quando você pede, quando você agradece, isso é uma emanação. É uma emanação de disciplina, de obediência, de supremacia. Você sabe quem é, você sabe quem te atende. Agora, ela é válida e ela tem essa relação exatamente, sintonia. Quando você se volta para Deus, você entra em sintonia com as suas imperfeições. E as suas imperfeições vão ser as imperfeições de que cada um tem no momento em que se encontra. Aquele livro Sexo e Destino, ela fala aí a respeito da solidão. O Camilo Castelo Branco, depois de 70 anos de solidão, sem ver e sem contatar ninguém, ele trincou. Por quê? Por causa da sua arrogância, o seu orgulho. Depois de 70 anos de solidão, ele se arrependeu. E é exatamente isso. O arrependimento nada mais é do que o nosso reconhecimento que a gente está batendo em tecla errada. É a nossa reflexão dizendo assim, meu Deus do céu, como eu estou errado. Eu estou na direção errada. E por detectar por reconhecer que está na direção errada, quebra, chora, se arrepende. Por que que todos os espíritos só encontram a atenção e o entendimento quando se arrepende? Porque ele está convicto de que está certo. André Luiz, não foi também? Todos 8 anos. É uma regra André. Na espiritualidade. Enquanto o espírito pensa... Por isso que na primeira lição que nós lemos, você vai orientar o cara, e o cara sabe tudo, e coisa, vai falar para quê? Deixa, ele já sabe, né? Deixa que o tempo se encarrega. E é mais ou menos uma lei natural. Nossa arrogância, nossa prepotência, nosso orgulho não nos deixa enxergar coisas que estão evidentes. Então, entrega-se a si mesmo. E aí, a hora que aquilo tudo se mostrar do jeito que é, aí você reconhece a sua pequenez, aí então você está pronto. Que aprendamos a agradecer, né, que é o nome da poesia, agradeço, Senhor, a pedir realmente o que a gente precisa de verdade. E o, estudo dessa poesia nos mostra exatamente aquilo que ela discorre, né? Que é justamente que a gente, se ainda não chegou nessa convicção... É uma resignação plena, agradeço plena. Quando me dizes não... Geralmente é o oposto, lembra que eu falei da Joana de Ângeles aqui? Quando a gente pede e não recebe, a gente se frustra. Né? E você veja, o pai é o perfeito. Então nós, por exemplo, nós somos educadores. E nós hoje estamos cometendo uma falha terrível. Pela falta de tempo, pela comodidade, nós estamos evitando o não. Porque o não implica em novas ações. Que nós não queremos perder tempo. E o não implica em tornar a relação um pouco mais difícil. Mais difícil. Né? Porque você vai falar o não para ser justo. É isso aí. Mas a convivência depois vai ser mais difícil. Exatamente. É mais fácil fazer. Ah, sim. Exatamente. E aí o que acontece? Quando você solta a rédea, naquele momento ninguém te incomoda. Vai todo mundo... Agora, você vai colher o fruto disso. Mas Deus, como é perfeito, não tem preocupação, né, de dificuldade de relação. Exatamente. Ele não fala não para a gente. Isso, e ele não tem essa preocupação de nos agradar. Nenhuma. Ele tem a consciência de estar fazendo certo. Para que nos tornemos aquilo que podemos nos tornar. Exatamente. Aquilo para o qual ele nos criou. Então vamos aprender uma coisa muito importante que a doutrina nos passa. Vós sois deuses. Cada um de nós é uma criatura que foi criada para chegar à perfeição. Isso aí, se existisse um dogma na doutrina, seria esse. Sede perfeitos. E todos nós nascemos para isso. Não tem escapatória. É só questão de tempo. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. É isso que Jesus nos orienta. Entendeu? Né? Quer dizer, então, todas as informações nos colocam exatamente isso. Vós sois deuses. Esse livro nos fala que... Ele fala de 46 virtudes. E nos diz exatamente que todos nós, o Escadinha, o Elias Maluco, esses trombadinha que estão matando policiais lá no Rio de Janeiro, todos eles têm no espírito essas virtudes em potencial. E algumas até mais desenvolvidas do que as que estão em nós. Exatamente. Eles talvez tenham algumas virtudes mais desenvolvidas do que outras. Exatamente. Eles desenvolvem num setor e nós em outro. É isso aí. Então, o que nós temos que fazer? É justamente conscientizar a todo ser humano que nós somos portadores dessa virtude. E é o nosso trabalho na Terra. O nosso trabalho na Terra é exatamente isso. Se nós passarmos uma existência e convencermos 10 pessoas que nós somos criados para a perfeição e motivarmos 10 pessoas a se esforçarem para chegar lá, nós já cumprimos a nossa tarefa, porque aí seremos apóstolos. Então, a tarefa do programa de hoje, se o ouvinte aqui que está nos acompanhando, né, conseguir carregar e acreditar nisso verdadeiramente, novamente reforçando as palavras do Luiz, vós sois deuses. Nós podemos, nós somos criados com a centelha divina. nós erramos muitas vezes, mas assim como você comentou lá do Médico Sem Fronteira, só o homem pode ajudar o outro homem. Isso. Então, apesar de todos os erros que nós cometemos, a gente pode a qualquer momento voltar ao caminho. Basta que nos conscientizemos dessa verdade que o Luiz falou agora. Isso, e nada de ficar curtindo culpa. Errar, é o que eu falei, eu repeti ainda há pouco, é tudo tranqueirinha, tudo vinho do mesmo saco aí. A gente está tudo nessa mesma classificação. Tudo no mesmo pacote. Agora, nada de culpa. O negócio é daqui para frente. Eu vou mudar. Transmitido todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, aqui pela Rádio Brasil AM 690 kHz, de Santa Bárbara do Oeste. O programa Visão Espírita está no ar desde 1999, portanto, já são 19 anos, levando aos ouvintes a mensagem de consolação e de amor da doutrina espírita. São seus integrantes, aqui a equipe é mais fixa, né? É o Luiz Pessoa Guimarães, o Geraldo de Tárcio e o Alain Diniz. Mas temos também como comentaristas, convidados, o Alex Bonafini, que participa bastante do programa Visão Espírita, lá edição de Piracicaba, o Álvaro Augusto Vargas, o Francisco Mourão, o Sérgio Aguiar, e este que vos fala que sempre que recebo o convite venho correndo porque gosto muito, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma excelente semana, uma semana repleta de oportunidades, repleta de coragem, de ânimo, de alegria, para que possamos aprender a cada dia. Passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Luiz e peço, Luiz, para que você encerre, então, com uma prece. Amanhã eu faço palestra na União Espírita de Piracicaba. Aliás, inclusive, eu estou construindo uma série de palestras baseada, vai ser o título da série Tesouro que a Traça Não Rói. E eu vou fazer amanhã sobre a fraternidade. E vou desenvolver para cada 40 poucas dessas virtudes uma palestra sobre cada uma. Então, estarei lá a partir das 8 horas da noite e convido a todos que puderem aparecer. Regente Feijó, 933, isso, Centro de Piracicaba. Na União Espírita, Regente Feijó, 933, no centro, ali bem perto do Correio Central. Agradecemos a Deus e a esses amigos que nos assistem a oportunidade que nos concederam de estarmos aqui. Que Jesus nos ampare a todos e que Ele esteja sempre conosco, agradecendo a oportunidade. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.